CPED Cursos apresenta Rádio Web número 2. Olá, caros alunos. Na primeira abordagem, caros alunos, em nosso módulo 2, será sobre a voz. A voz é o espelho da personalidade humana. É ela que nos apresenta o mundo através dos sons. Cada voz é única em suas vibrações, nos seus tons, na sua textura e musicalidade. Pela voz, mostramos ao mundo quem somos, o que sentimos e como vemos a possível detectar as áreas de sombra e de luminosidade de cada ser humano. A voz é tão importante quanto a mensagem, porque é ela que dá ou não credibilidade ao conteúdo. Por isso, a harmonia e coerência devem estar sempre presente entre aquilo que dizemos e como transmitimos a informação, através da voz. Qualquer desencontro entre o conteúdo e a forma será notado. Use também o silêncio, fale com ritmo, faça pausas nos momentos estratégicos. Aproveite para recuperar o domínio da voz. A pausa permite controlar ações e a reflexão constante do que foi dito. Fale sem esforço, mas para ser ouvido por toda a plateia. Neutralize as barreiras verbais, evitando falar muito baixo ou muito alto, muito depressa ou devagar, pronunciar errado termos estrangeiros, usar vícios de linguagem, tá, né, ok, certo, entendeu, percebe, é isso aí, tipo assim, a gente, acho que, falar como um robô, cometer erros gramaticais, comer os S's e R's, expressar-se sem objetividade e clareza, usar termos técnicos para público leigo, não levar em conta o momento, o local e o meio mais oportuno para transmitir a mensagem, baixar a voz no final das palavras e das frases, não enfatizar as ideias principais. Microfones. É um recurso que poucos acham necessário, mas que pode ser vital na sua apresentação, principalmente se você se dirigir a mais de 40 pessoas. Dependendo da acústica do local, é imprescindível. Não pense que sua voz, por mais trabalhada que seja, dará conta de aguentar a mesma intensidade, alta ou baixa, durante toda a sua apresentação. E ainda mais se o espaço for muito amplo. Use o microfone. Os seus ouvintes agradecerão não ter de perguntar à pessoa do lado: o que foi que ele disse? E quais os tipos mais comuns de microfone? Sem fio. Sempre que possível, prefira esse tipo. Dá mais liberdade de movimentos, porque fica na cabeça, como um fone de ouvido. Móvel com fio. É sempre bom treinar antes, porque uma de suas mãos ficará ocupada todo o tempo. Verifique se a extensão do fio permite uma movimentação normal. Móvel com fio e preso ao pescoço, como o dos apresentadores de TV. Libera as mãos, mas exige cuidados com o fio. Microfone preso ao pódio. Use sua criatividade para suprir as limitações desse recurso estático. Por exemplo, mude a entonação da voz para enriquecer a apresentação. Microfone fixo num pedestal. Verifique antes a altura, o direcionamento e o local apropriado para que todos ouçam e vejam. Microfone de lapela. Fica preso na roupa e o fio está conectado a uma bateria, normalmente presa à cintura. É um microfone de alta sensibilidade e até se roçar nos cabelos costuma provocar ruídos. Faça um teste antes da apresentação para verificar a qualidade do som e evitar microfonia. Aprenda a manuseá-lo bem. Ainda relacionado ao contexto de voz e microfone, uma dica muito importante, na verdade, um pequeno treinamento. Leia um texto de 10 linhas com grãos de feijão na boca para que a voz se torne clara e pronunciada com vagar. Suficiente para que possa ser absorvida pelo ouvinte de médio entendimento. Basta que o orador se proponha a ler um trecho de 10 linhas qualquer em voz alta, mantendo na boca grãos de feijão ou milho. Depois ler, também em voz alta, mais 10 linhas com 4 grãos. Depois, da mesma forma, mais 10 linhas com 5 grãos. E, finalmente, outras 10 linhas com 6 grãos. Este treinamento flexibiliza e amacia a voz. Nossa próxima abordagem será sobre o marketing pessoal. Nós nos comunicamos e projetamos a nossa imagem pelos vários canais sensoriais e também pelos canais invisíveis da energia. Como vimos, são muitos os fatores que contribuem para fortalecer ou enfraquecer nossa imagem. para haver harmonia entre quem somos e a imagem que queremos transmitir ao mundo, devemos fazer um shake-up da comunicação para ser subsídios para as mudanças que precisam ser feitas na direção de uma imagem positiva e sem barreiras. Tudo em nós fala e se comunica todo o tempo, fornece informações e pistas daquilo que somos internamente. A construção de uma imagem positiva e voltada para o sucesso nas comunicações interpessoais pode começar respondendo às questões abaixo. Qual é a visão que tenho de mim e a visão que as pessoas têm de mim? O que eu gostaria de mudar? Que estratégias devo usar para superar minhas expectativas? Quanto tempo levarei para atingir meus objetivos? Quais serão as evidências de sucesso que me permitirão avaliar se eu estou sedimentando a imagem pretendida? É um engano imaginar que se pode eliminar totalmente o medo. Ele é fundamental para a sobrevivência, ao evitar a displicência e o relaxamento em demasia. Mas se ele conseguir impedir as suas ações durante uma apresentação, preocupe-se. Lembre-se de que não existe medo de falar em público, mas vários medos interagindo, como o de errar, de ser o centro das atenções, de ser questionado e outros tantos específicos de cada comunicador. Identificar as causas e criar um plano racional do medo, tornando mais eficaz a comunicação. Quando essa técnica for pertinente, pergunte aos espectadores o que esperam da apresentação. Anote o que eles querem e não querem receber. Apresente o seu programa original e diga que, sempre que possível, vai inserir os pontos levantados. Assim se criará uma cumplicidade com a plateia, que passará a contribuir para a melhor interação durante a apresentação. No final, pergunte novamente aos presentes se eles estão satisfeitos com o que receberam. Assim você demonstra o seu interesse de democratizar a apresentação, inserindo-os no processo. As contribuições dos participantes são fundamentais para que novos conceitos sejam apreendidos. Deixe claro, logo de início, que você está aberto ao diálogo. Transmita a ideia de que vão trabalhar juntos numa mesma proposta. Não seja apenas simpático. Crie empatia. Ponha-se no lugar da plateia. Respeite suas crenças e seus valores. Aprender a lidar com as diferenças fará de você uma pessoa mais flexível. Demonstre que, para você, ensinar é uma paixão, uma missão prazerosa. Se os participantes perceberem isso, o interesse aumentará e as pessoas se sentirão à vontade para questioná-lo porque querem conhecer a sua resposta. Os seres humanos, quando se encontram verdadeiramente, têm uma química irresistível. Em suas apresentações, procure estar presente integralmente o tempo todo. Invista nas relações interpessoais, dê o melhor de si e busque o que o grupo tem de melhor. Chegue para valer. Energia atrai energia. Nossa próxima abordagem ainda será a respeito de controlar a ansiedade. Todas as pessoas experimentam, pelo menos ocasionalmente, um determinado grau de ansiedade. Isto não é necessariamente negativo. Na verdade, a ansiedade desempenha a importante função de proteger o organismo contra o perigo. Antes de mais, importa salientar que a capacidade de relaxar é uma capacidade como qualquer outra. Conduzir um carro, praticar um desporto. Isto implica que qualquer pessoa a pode adquirir de forma mais ou menos autônoma, bastando para tal aprender um conjunto de procedimentos e praticá-los com alguma paciência. Os resultados surgirão de forma gradual. Dos vários procedimentos possíveis, dois se destacam pela sua simplicidade e eficácia: a respiração diafragmática e o relaxamento muscular progressivo. Respiração diafragmática. O que é? O diafragma é um músculo largo, em forma de leque, que separa a cavidade torácica, acima do diafragma, da cavidade abdominal, abaixo do diafragma. A maior parte das pessoas não respira de forma suficientemente profunda, porque utiliza na respiração apenas a cavidade torácica. Uma forma de respirar utilizando toda a capacidade dos pulmões e permitindo receber cerca de 7 vezes mais oxigênio é a respiração diafragmática, também conhecida por respiração abdominal, que se caracteriza por fazer uma maior utilização do diafragma e da cavidade abdominal. Na respiração diafragmática, quando a pessoa inspira, o diafragma desloca-se para baixo, ficando quase plano, diminuindo a pressão do ar nos pulmões e puxando o ar para dentro. E o abdômen desloca-se para fora. Quando a pessoa expira, o diafragma desloca-se para cima, ficando semelhante a um cone, aumentando a pressão do ar nos pulmões e empurrando o ar para fora, e o abdômen desloca-se para dentro, figura direita. O procedimento dele é o seguinte: senta-te numa posição confortável, mantenha as pernas afastadas com os pés relaxados e virados para fora. Respira pelo nariz e presta atenção à tua respiração. Dobra os braços e coloca os polegares sobre o sítio onde acaba a tua caixa torácica, com o resto das mãos perpendicular ao teu corpo e viradas uma para outra. 3. Sente o movimento da tua barriga. Quando expira, a barriga vai para dentro. 4. Simula o movimento do diafragma com as mãos. Quando expiras, põe os dedos para cima em forma de cone. 5. Sincroniza os movimentos e faz a respiração diafragmática durante uns minutos. Relaxamento muscular. 1. Senta-te numa cadeira, de preferência reclinável, e recosta-te o mais confortavelmente possível. Um sofá ou uma cama são também opções aceitáveis. Falo no local em que a intensidade da luz e do ruído sejam reduzidos e num período de tempo em que te encontres livre de interrupções e distrações. Usa roupa confortável e tira os óculos, lentes de contato, se o considerares conveniente. Feche os olhos e mantenha-os fechados durante o treino. 2. Comece por utilizar os músculos referidos para a primeira fase. Para cada um dos 16 grupos musculares, produz tensão durante 10 segundos e depois relaxa durante 40 segundos. Interioriza e utiliza as seguintes formas de produção de tensão e relaxamento. Mão e antebraço direito. Contrair os músculos, fechando fortemente o punho e manteando o braço direito. Sente a tensão na mão, nos nós dos dedos, nas articulações do punho e nos músculos do antebraço. 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento. 20 segundos. Braço direito. Contrair os músculos, empurrando o cotovelo contra o braço da cadeira ou empurrando o cotovelo para baixo e para dentro, contra o corpo. Sente a tensão no braço. 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento. 20 segundos. Mão e antebraço esquerdo. Contrair e descontrair os músculos utilizando o procedimento descrito para os do lado direito. Parte superior da face, testa. Contrair os músculos levando as sobrancelhas o mais alto possível, franzindo a testa. Sente a tensão na testa e no centro do couro cabeludo. 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento. 20 segundos. Parte central da face, parte superior das bochechas e nariz. Contrair os músculos, fechando fortemente os olhos e franzindo o nariz, levando-a. Sente a tensão em redor dos olhos, no nariz e no alto das bochechas. 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento. 10 segundos. Parte inferior da face, parte inferior das bochechas, boca e queixo. Contrair os músculos, fechando fortemente os dentes e empurrando os cantos da boca para trás, como se quisesse sorrir exageradamente. 10 segundos. Sente a tensão à volta dos maxilares e do queixo. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento. 20 segundos. Pescoço. Contrair os músculos, empurrando fortemente o queixo para baixo, contra o peito, sem tocar neste ou empurrando a cabeça para trás, contra a cadeira. Sente a tensão no pescoço. 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento. 20 segundos. Peito, ombros e parte superior das costas, contrair os músculos, inspirando profundamente, guardando o ar dentro dos pulmões, empurrando os ombros e as omoplatas para trás, como se quisesse tocar com um ombro no outro. Sente a tensão no peito, ombros e costas. 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento. 20 segundos. Abdômen, contrair os músculos, encolhendo fortemente o estômago, como que para evitar o soco. Sente o estômago tenso e apertado. 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento. 20 segundos. Coxa direita, contrair os músculos, encolhendo fortemente a nádega direita e contraindo os músculos da parte superior da perna. Sente a tensão na nádega e na coxa. 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento. 20 segundos. Parte inferior da perna direita. Contrair os músculos empurrando fortemente os dedos do pé para cima, na direção oposta à cabeça. Sente a tensão na barriga da perna. 10 segundos. Relaxa. Repara no contraste entre a tensão e o relaxamento. 20 segundos. Faremos agora, caros alunos, uma abordagem sobre alguns conceitos técnicos que geralmente envolvem uma apresentação como slides, retroprojetor, etc. Primeiramente, a respeito do slide. Caracteriza-se por apresentar através de ilustrações, textos reduzidos e cores, uma mensagem clara e direta do tema escolhido. As ilustrações assemelham-se ao slogan, que exprime numa frase a ideia central do que se quer. Ele deve ser motivador, instrutivo e divulgador. Use desenhos ou gráficos sempre que puder e reduza o número de palavras e números. Deixe bastante espaço entre os itens para facilitar a visualização. Use fontes grandes para melhorar a visualização. Os desenhos não precisam ser perfeitos, mas devem ser claros e ter sentido. Mantenha sempre a mesma aparência durante toda a apresentação, utilizando sempre a mesma cor de fundo, tipo de fonte, etc. A respeito do retroprojeto, posicioná-lo num lugar estratégico para que não atrapalhe a visão do público. O quadro de giz, o flipchart, a televisão, o projetor de slides, o episcópio, o computador, o datashow, o gravador e o vídeo são outros bons recursos que o orador pode utilizar na veiculação das suas ideias. Cabe-lhe verificar as características, interesse e cultura do público e utilizar o melhor material de apoio que se ajuste às necessidades do mesmo. A fórmula APEC. O uso dessa simples e pequena fórmula é que diferencia um bom discurso de um inexpressivo. Ela pode ser aplicada na maior parte das falas, especialmente nas de natureza informativa. Como o discurso informativo é o mais usado hoje em dia, facilmente se constatará o quanto é importante conhecer e aplicar a fórmula APEC. A. Atenção. B. Por que isto? C. Por exemplo. D. E daí? Conclusão. Primeira fase. Nesta fase da fórmula, você deve provocar interesse no público para o que você tem a dizer. É preciso despertá-lo. Comece fazendo uma pergunta, contando como estaria, interessando a todos, exibindo quadros e gráficos. Não pense, nem por um instante, que o auditório está em suspense, ansioso por seu discurso. Os presentes estarão cochilando ou distraídos. Dizem eles, o que esse cara vai falar? Em suas primeiras palavras, portanto, você deve tirá-los dessa atitude. Busque captar a atenção deles. Nunca inicie uma fala, por exemplo, sobre prevenção de acidentes, dizendo o assunto que me foi proposto é o da redução dos acidentes de trânsito. Diga, em vez disso, por exemplo, ontem toda a cidade parou para acompanhar o enterro de um jovem querido de todos nós, acidentado em uma motocicleta. Segunda fase. Por que isto? Nesta segunda fase, você deve construir uma ponte. Seus ouvintes moram numa ilha, a ilha dos seus interesses próprios. É preciso construir uma ponte ligando você a esta ilha. O ouvinte conjectura muito bem, você captou minha atenção. Mas por que isto agora? Que tenho eu com isso? Citarei aqui um pequeno exemplo ilustrativo de como um psicólogo motivou sua plateia, falando sobre insanidade mental, no auditório de país, explicando a relação existente entre eles e o assunto da palestra. Atenção! Eu os convidei, senhores, para considerarmos o problema da insanidade mental, porque os senhores poderão, a qualquer momento, ter de enfrentá-lo. Por que isto? Atualmente, existe uma possibilidade em 20 de que seu filho seja internado no hospício. Por exemplo, suponhamos que ele escape disto. Muito bem, mas assim mesmo os senhores serão afetados porque, se o filho do seu vizinho for a vítima, as estatísticas provam que ele ficará internado durante aproximadamente 7 anos. E que valor gastos pelo governo para manter cada paciente internado serão pagos também pelos senhores. E daí? Conclusão. Portanto, quer como pai, quer como contribuinte de impostos, os senhores estarão profundamente ligados a este assunto. Terceira fase. Por exemplo, nesta terceira fase da fórmula, cite casos. Vamos supor que você tenha começado seu discurso de um modo interessante que, na primeira fase, tenha chamado a atenção, acabado com as dúvidas do auditório sobre você de que o assunto é de seu interesse. Então agora vá direto aos casos. Quarta fase. E daí? Conclusão. Esta fase final do seu discurso requer ação do auditório. O fim de um discurso, assim como a extremidade de um lápis, deve ter uma ponta. O fim deve ser algo mais do que uma despedida divertida. Deve satisfazer a curiosidade do público respondendo à sua pergunta. E daí? Portanto, conforme o tipo de fala, ao finalizar, leve o auditório a tomar uma decisão ou a formar uma opinião definida sobre o assunto. Por exemplo, coopere, contribua, vote, proteste, escreva, compre, venda, pague. Termine a sua fala com um convite à ação.